Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós dois loucão no 12, tu faz um movimento. Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, bolado, eu taco nela. Nós dois loucão no 12, tu faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei um lança pra baforar com ela. Em cima da minha laje, do lado eu taco nela. Nós dois loucão no dor, tu faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Quero um amor contigo, só nós dois de base. Porque a minha R hoje tá descansando. Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a seda só tá te esperando. Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro. E depois eu vou te levar pra minha treta. Você já sabe a matéria certa. Então bora antes que eu enlouqueça. Então vamos fuder, me alimentar. Bota pra fuder, só você.